começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas, agora na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Oi, querido, tudo jóia? Tudo. Só pra te avisar, fica esperto que o Calisto tá no estúdio, viu? Manda um abraço pra ele. Querido, jóia, um abração. Adoro o Calisto. Eu vou te pedir uma coisa. Uma vez a gente... aconteceu até isso, que é, né, fora das nossas... por força maior, o convidado de hoje escreveu questão de 8 minutos atrás, dizendo que ele está chegando. E ele só que ele pediu que se a gente fizer só no segundo bloco, daí fica um pouco tarde para ele. Então eu queria pedir se a gente pudesse, como a gente fez uma vez, acho até que foi com... eu me lembro que foi com um cineasta que a gente fez, da gente tocar, tipo assim, os anos 50, e daqui a pouco ele já deve estar chegando, se a gente puder daí ir de uma das músicas para a entrevista. Poder pode, só que quem não gosta é o ouvinte. O ouvinte é que não gosta disso, mas nós fazemos. Não, tudo bem. Obrigado aqui. Eu não estou te mentindo. Ele avisou agora, tá assim, ó. Sim. Tô razoavelmente perto, devo chegar pra, em 5 minutos, pra eu mim, falei. Pra então mim... pode ser na segunda metade. E ele disse, fica muito tarde para mim. Para mim, então... tudo bem, sem problema fica nenhum. Fica confuso, claro, né? Fica absolutamente confuso pro ouvinte. Esse é o problema. Então vamos para a primeira música. Obrigado, vamos lá. Anos 50, gente. Vamos lá, Fufanha. Tá rodando. Hold back the dawn, let this night go on forever. Hold back the dawn, promise me you'll leave me never. Hold me tight, don't ever let me go. Then whisper soft all the things I want to know. So hold back the dawn, make this night of bliss unending. While two lovers' hearts are blending, moments like these are over too soon, dear. So hold back the dawn, please hold back the dawn. Mas que isso é uma rumba disfarçada, é, viu? Na finaleira, é. Ah, desculpa, até eu tô um pouco rouco, tá, gente? A mudança de clima aqui tá brava. Mas por outro lado fica sexy. A bagaceira foi braba essa noite, não, hein? Pior é que não. Ah, falando sério. Eu não sei se o João tira essas informações, mas tudo bem. Ainda bem que você colocou essas informações. Informações então, mentirosas. Mentirosas não, você tá tentando agora corrigir o teu ato falho. Gente, o João tá em São José dos Campos, eu tô em Porto Alegre, falando sério, isso tudo é aquele... eu sei que é um clichê, mas é intriga da oposição. Não, são informações que eu tenho. O Mugem me conta a tua vida. O Mugem? O Mugem. Eu de grande chico, eu vejo há uns dias até. Nós somos amigos de Facebook, ele entrega... Ele entrega. Tá, gente, desculpa, eu tô bem rouco, tá? Então vamos lá. A gente ouviu Hold Back the Dawn, uma cantora de 53, o nome da cantora Anne Shelton. A-N-N-E. né? Shelton, S-H-E-L-T-O-N. Essa canção é de 53, falar um pouquinho da Anne Shelton. Ela é londrina, batizada com o nome de Patricia Jacqueline Sibley. Ela, ainda que ela tenha lançado várias gravações durante a carreira, ela ficou mesmo mais conhecida por generosamente entreter bases do Exército, Marinha e Força Aérea. Ela sempre apoiou as forças militares, né, inglesas e dos aliados. Nascida em 1923 na área de Dulwich, na capital inglesa, com 12 anos ela começou a se apresentar em programas de rádio no Reino Unido e aos 15 já tinha um contrato como artista solo. A gente até tocou uma outra canção obscura dela, acho que é questão de um mês. Ela foi convidada até pelo Glenn Miller para fazer uma série de shows em Versailles, mas daí ela teve que recusar devido a compromisso que eu já tinha marcado, e daí que aconteceu, o avião em que ele estava caiu. Né? Ela basicamente ficou conhecida assim como tipo assim, a madrinha das tropas. Em 44, ou seja, com 21 anos, ela começou a cantar com essa orquestra do Glenn Miller, né? E daí por isso que ele a convidou, pelo sucesso que eles tinham juntos, ele a convidou para fazer essa tour para o Versailles, e daí quando ela não pôde ir, o avião caiu. Essa canção que a gente ouviu, Hold Back the Dawn, basicamente está falando, ela está suplicando para que o amanhecer não chegue nunca, porque ela quer aproveitar a noite inteira ao lado do amado dela. Ah, coisa tá. Linda, né? Muito. Fica um cara super romântico. Muito, bom. Muito, muito. O maior hit dela foi Lay Down Your Arms. A gente vai ver um trechinho daqui a pouco, só explicar um pouquinho o que é a canção. É que a palavra arms pode ser ou armas ou braços. E daí ela é uma canção bem assim, estilo bem patriótico, mas ela basicamente faz um jogo com essa palavra arms. Então ela diz tipo assim, baixa as armas ou baixa os braços e se entregue aos meus braços. Olha que coisa, eu fico emocionado até. Isso, ui, ui, ui. É a canção de 56. Vamos ouvir um trechinho, por favor? Vamos. Tá. Come to the station, jump from the train, march at the double down lover's lane. Head in the glen where the roses entwine. Lay down your arms, lay down your arms, lay down your arms and surrender to love. Muito patriótica. Pois é, ela tinha 70 anos quando faleceu em 94, era casada, foi casada com o comandante da Royal Navy. Ela pode ser ouvida em cerca de 10 trilhas sonoras, incluindo Yanks, no Brasil, os Yankees estão voltando, não confundir com os Yankees estão chegando. Um filme com Richard Gere e a grande Vanessa Redgrave, o suspense de espionagem composto pelo Mick Jagger, Enigma, e também Versos de um Crime, estrelada pelo Dan Radcliffe, mais conhecido como sendo o Harry Potter. Então, a canção que a gente ouviu, o trechinho Lay Down Your Arms, essa bem patriótica de 56, e a anterior que a gente ouviu na íntegra, Hold Back the Dawn, é de 53. Acho que a gente pode ir para os anos 60? Vamos embora. Little bit. Marco Antônio. Oi. Vamos lá. Essa canção aí é de 63, nome da cantora Joni Somers. J-O-A-N-I-E. Ou seja, é um apelido de John, né? Não o J-O-H-N, mas o J-O-A-N, né? Tipo um Joana. Essa canção, Little Bit of Everything, ou seja, um pouquinho de tudo, basicamente fala sobre aproveitar um pouco de cada coisa que a vida tem para oferecer. Né? O maior sucesso da carreira dela foi Johnny Get Angry, ou seja, Johnny Fique Bravo, uma canção de 62, que chegou ao número 7 das paradas da Billboard 100. Falar um pouco da Joni Somers. Ela, o nome de batismo, John Drost. Ela nasceu em Buffalo, no estado de Nova York, em 24 de fevereiro de 1941. Graças a Deus ainda está viva. É uma cantora que começou assim como... a ser vendida pelo departamento de marketing como uma cantora assim, uma teen idol, né? Uma cantora para o público adolescente. E depois ela gravou com grandes nomes do jazz. E até ela comenta até hoje que, poxa, gravei com os maiores nomes do jazz e as pessoas ainda vêm me perguntar sobre Johnny Get Angry, que é a canção que a gente vai ouvir daqui a pouco. Ela tem uma certa dificuldade em lidar com essa imagem de adolescente, de cantora de canções bubblegum, né? De canções assim, superficiais, diríamos assim. Ela foi apelidada também da Voice of the 60s pela popularidade dela, ou seja, a voz dos anos 60. E a canção que a gente vai ouvir, que a gente ouviu há pouco, né, um rockinho bem pop, A Little Bit of Everything, eu acho adorável. E a gente, vamos tocar, então, se não for abuso, vamos tocar o Johnny Get Angry, que é de 62, que é a canção que ela ficou famosa. Marco Antônio. E aí, pois é, querido. Essa canção aí, Johnny Get Angry, sabe como é uma coisa que acontece, a gente volta e meia até comenta, João, de letras, né, que tinham, representam as suas épocas, né? Então, muitas vezes tem gente hoje em dia meio pseudo-pretensiosa que fica tentando reavaliar e ver como, tirando do contexto da época, né, e cair de pau em canções. Essa aí, por exemplo, essa canção tem sido muito criticada por críticos atuais, porque basicamente o que ela fala, ela tá basicamente dizendo que ela quer que o cara reaja, o cara mostre que tem amor por ela. Então ela basicamente fala que ela tá dançando, que ela vai dançar com outro cara na frente dele, e ela tá implorando para ele ser um homem das cavernas, que ele seja assim um troglodita e, né, bata o pé e marque seu espaço. Não vai te acreditar, sabe quem escreveu essa canção? Hal David. E fez muito sucesso. E depois até a Joni Somers cantou até jingle para Pepsi Cola. Ela recebeu o apelido até de Pepsi Girl. E ela continua muito popular, principalmente no Japão, onde teve disco lançado em 2001. Vale dizer que o nome até lembra, e não sei se no caso foi escolhido o nome fictício que eu vou dizer agora, em homenagem a ela, mas a mulher biônica era Jamie Somers. Exatamente. É, pois é, eu saquei que tu tava sacando isso, né? Tu tava pensando nisso. Pois é. Ela também apareceu, Somers apareceu como atriz e canta num seriado que eu, infelizmente, eu nunca vi, li muito, até pode me ajudar, que eu saiba, não passou no Brasil, que era 77 Sunset Street. Passou sim. Passou. E era com esse título mesmo? Passou. Era o mesmo título, 77 Sunset Street. Sim, é um seriado de detetive, passava na Califórnia. Exatamente, exatamente. Tinha o Cookie, o personagem aquele, com o topetão e tudo mais. Exatamente. Eu sei que o seriado começou na década de 50, né, acho que foi até 63. Ela também aparece e canta num filme sobre rachas, né, ou seja, corridas de carro ilegais, chamada, no Brasil era Demônios da Pista, em inglês era The Lively Set, ao lado de um cara que a gente gosta, James Dallen, do Túnel do Tempo, e também de um cara que tu gostas bastante, falecido, Doug McClure, né? Muito. Que é do seriado O Homem de Virgínia. Muito. Isso. Ela também canta e faz participação na série, que também eu sei que gosta muito, uma baita série chamada James West. Ah, essa é fantástica. É, maravilhosa. E pode ser ouvida na trilha de dois filmes recentes, chamado, um é Flertando e o outro é Eutônia. Então, ele só me avisou agora, escreveu que ele chegou, se quiserem já ir ligando. Então, liga lá, Fufunha. Tá. Liga por favor, lá. Agradeço, viu, gente, pela força. Quanto mas não depende, isso? Sabe, não depende de mim. Diz que são às 17 horas, que não é tão longe de onde está esse telefone fixo esperando por ele, mas diz que estava tendo, parece que alguma... Ele disse que alguma manifestação pública e disse que o cara está com uma maior dificuldade de chegar. Ah, deve ser a favor do Bolsonaro. Isso. Ou Bolsonaro, ou sei lá, acho que vidraças estão sendo quebradas. Né? Apesar de que. Não, acho que tem sido uma manifestação. Se o cara já foi eleito. Não, mas sempre faz. Ah, né? De quebrar pau e dos dois lados brigando. Exatamente. Né? O pessoal precisa já brigar. A gente aqui selecionando música para entreter as pessoas, músicas que marcaram a época e que não marcaram a época que deveria, e o pessoal se preocupando em quebrar vidraça e quebrar portas de bancos e tudo mais. Mas de Fala forma, nisso, por que, que você me mandou só até os anos 70, hein? Eu te mandei só até os anos 70? Sim, senhor. Porque eu sou uma anta, então, deve ser por isso. Ah, perfeito, então, concordo. Isso, obrigado. Pela força, sempre... gente, nada melhor do que trabalhar num lugar onde o teu patrão, tu sente que ele genuinamente te ama. Mas, então eu quero te agradecer por esse toque. Cara, você... Em vez de escrever, pra mim, tá me expondo em público ainda dizendo que concorda com a minha imbecilidade, correto? Não, eu concordo. Claro, mas você claro. É um imbecil nato. Pior do que você, só se você fosse ruivo e chamasse Renzo Mora. Isso, e trabalhar sempre só para o Renzo, que não tem absolutamente nada a ver. Olha, o Marco Antônio, o problema é o seguinte, eu posso não saber porque estou batendo, mas o Renzo sabe porque está apanhando, e seu convidado já está no ar. Já falaste que não interessa muito até saber a razão, né? Não, seu convidado já está no ar. Tá? Já está no ar. Então, gente, a gente vai interromper um pouquinho, a gente ia passar agora por as canções dos anos 70, nossa garimpagem, mas como teve esse problema aí no trânsito, o nosso entrevistado chegou, então vou falar um pouquinho dele, tem bastante coisa, essa intro vai ser meio longa, mas vamos lá. Nosso entrevistado é o Francisco Ucha, ele teve uma pequena participação no movimento de cinema Super 8 em Pernambuco, onde realizou o filme Coco Comestível, lá por 75, ele é publicitário, designer gráfico, jornalista, ele está lançando O Judoca por FHAF, que é um dos mais aguardados livros sobre cultura pop do ano. Essa obra, O Judoca por FHF, basicamente ela resgata o talento injustamente esquecido por muitos, do Floriano Hermeto, que é um desenhista que revolucionou o universo dos quadrinhos nacionais. O nosso convidado, Francisco Ucha, ele restaurou minuciosamente 5 aventuras do heróico protagonista mascarado dos anos 70, que era esse o judoca, num trabalho árduo de tratamento de cada desenho a partir das páginas originais da HQ, da finada editora, finada Ebal. Nossa, como eu me lembro comprando revistinhas da Ebal. Além disso, o livro traz também trabalhos inéditos do desenhista Floriano, né, ou seja, duas páginas do Zorro, não o Zorro Capa Espada, o Lone Ranger, né, o Cavaleiro Solitário, e 7 páginas com uma história sobre cangaço, apresentando um novo personagem, Tempestade. O nosso convidado também fez história no Brasil na área de home video, tendo trabalhado na Globo Video, Herbert Richards Video, Look Video, Reserva Especial, Atlantis, Sato Company, por sinal até, pela Sato, ele foi um dos responsáveis por ter disponibilizado episódios da cultuadíssima série nipônica National Kid e muitas outras empresas. Ele recentemente foi curador da mostra Bruce Lee, 75 anos. Então quero rufa, finalmente, ele também deve estar ofegante, porque ele estava correndo e me avisando, Marco, tô descendo do táxi e tudo mais, então quero agradecer por estar aqui com a gente. Não sei se são, mas a salvo, o Francisco Ucha. Tudo bem, querido? Olá, Marco, tudo bom? Chegou vivo? E aí o atraso, tudo mas bem. São Paulo nos causa essas surpresas. De Chegou vivo? Ah, sim, ainda tá. Bem. Isso é importante. Querido, vamos começar pelo início, tá? Aqui não é divã, mas vou tentar ver de onde essa semente que gerou, né, o nosso entrevistado, onde se gerou, eu quero saber se como é que começou, vamos tentar ver assim, bem do começo das coisas, tá? Como é que tu eras como criança, assim, como é que era o menino Francisco Ucha? Fala um pouco disso, assim, da tua infância. Ixi, Maria, o menino era um cara sonhador, chato. Eu acho que sou chato até hoje. Fã de quadrinhos, fã de cinema, desde criança. O teu interesse por quadrinhos veio antes de cinema, ou de cinema antes, ou de seriados na TV, não sei. Fala um pouco disso, não, pode ser? Veio tudo junto. Quando era criança, bem criança, nem lembro direito a idade, meu pai comprava um jornal, eu ia folheando o jornal, chegava na página de quadrinhos e me encantava aquilo, né? Cinema, meu pai sempre me levava para assistir os filmes. Então, assim, Tarzan era obrigatório, Tarzan do Johnny Weissmuller. Uau, que maravilha. Qual é o Johnny Weissmuller e a Maureen O'Hara, né? Exatamente. É a melhor Johnny do cinema. Querido, tu lembras dos primeiros quadrinhos? Te lembras dos primeiros quadrinhos que tu viste ou não? É difícil. Assim, antes de colecionar, meu pai me trouxe uma revista chamada Os Justiceiros, na época era Os Justiceiros, hoje é Liga da Justiça, né? Uhum. Que tinha uns desenhos meio estranhos e tal daquela época. E aquilo me chamou muita atenção. E aí eu fui eventualmente comprando uma ou outra, até que eu conheci a Marvel. Aí a Marvel, cujo nosso Stan Lee faleceu ontem. Isso, pois é, que coincidência, né? Como fala o inglês, serendipity. Né? Assim, o pessoal deve estar pensando até que a gente pegou carona nisso, mas não, a gente já estava falando com o Francisco há um tempão, e é legal ter citado, que eu ia falar logo depois disso, né? Que por acaso o Stan Lee, né, o pai do Homem-Aranha, dá para dizer assim, de vários outros personagens, em parceria com vários desenhistas. Com os personagens. Primeiro foi o Homem-Aranha que eu conheci. Uhum. Aí, quando eu conheci o Homem-Aranha, eu falei, peraí, o que está acontecendo? Porque as outras histórias da DC eram, na época, chamava National Periodical Publications. Uhum. Eram histórias curtas, eram histórias que começavam e terminavam, e é isso. Quando entrou o Homem-Aranha era um garoto que tinha problema de financeiro, tinha problema moral, de assédio moral, tinha problema de tudo. E era um nerd, estudava e era o melhor aluno, mas isso não garantia uma vida tranquila. Então isso pegou muito forte para as pessoas. Foi um personagem muito empático. E aí, a partir daí, eu fui conhecendo outros personagens, o Hulk, o Capitão América, que já tinham sido lançados naquela grande campanha com a Shell, onde distribuíram revistas. Isso. E aí eu fui conhecendo e eu comecei a pegar o gosto por colecionar os principais personagens. Né? E aí, depois, eu conheci Asterix, né? E aí abre um novo mundo, né? Porque Asterix é a marca do quadrinho europeu, né? Sim, e aí você vai para Tenente Blueberry, vai para um monte de outros personagens. Tintim. Do Hergé. Exatamente. E aí vai. Esse é um caminho. Eu via número um do Maurício de Souza, da Mônica, do Maurício de Souza na banca. Eu torcia muito pelos quadrinhos nacionais. Mas que eu olhei legal. Assim, pô... Será que isso vai pegar? Será que isso vai pegar? E eu ficava torcendo muito e terminou pegando. Eu via número um. Me lembro que a banca que eu via número um da revista Turma da Mônica. É mesmo, né? Em São Paulo? Em São Paulo, em Pernambuco? Na época eu morava em Pernambuco, no Recife. Eu estudava no Colégio Salesiano. Na rua ao lado tinha uma banca. Nessa banca que eu vi a revista Turma da Mônica número 1. Que legal. E me diz uma coisa, tipo assim, quanto tempo te lembras assim que passaste de um curioso para realmente seguir religiosamente cada lançamento de quadrinhos, assim? Foi imediato. Em 69 eu comecei a comprar algumas coisas. E já em 70 eu já acompanhava muita coisa de banca. Eu via a Editora Abril lançar as primeiras revistas. A Editora Abril foi uma editora heróica nessa época, né? Então eu comprava quase tudo que a Abril lançava em termos de fascículos ou revistas. Tal. Realmente era um apaixonado por banca, eu conhecia muito banca. O quadrinho foi uma sequência disso. Uma sequência natural. Entendi. Exatamente. E depois a gente terminou montando uma turma lá em Recife, chamava, e nós criamos o nome Turma Craque. Hoje em dia seria estranho esse nome, Craque. Craque é a sigla de criação e análise das histórias em quadrinhos. Ah, que legal, que legal. Então, que legal. Nós nos encontrávamos periodicamente para discutir histórias, a gente via lançamentos, via coisas, discutia o desenho, a semiótica, como a história em quadrinho era criada. E quantas pessoas faziam parte desse grupo? Em 70 e nós formamos, se não me engano, 73, se não me engano, foi uau, isso, 73, uau, 74. Uau! E se encontravam periodicamente, já que não existia internet, às vezes se encontravam periodicamente? Como é que era? No Recife, nos encontramos periodicamente e nós decidimos até fazer uma associação? Uma revista de história em quadrinho chamada Turma K, que fizemos um número só, mas fizemos. Uau! Uau, uau. Que ano isso de novo? Como? Que ano isso? 70? 73 ou 74, não tenho bem certeza. Eu acho que foi 73. Tá, querida, eu vou ficar aqui meio pulando no tempo, tá? Então, tá. Assim, de forma meio desorganizada, mas vamos tentar assim. Já que falaste, né, a gente já está nos anos 70 aí, nas tuas memórias, citando anos 70, né, o judoca, obviamente, é um personagem setentista. Fala como é que tu descobriste o judoca e, consequentemente, a obra do Floriano Hermeto, que traz até de forma muito, sei lá, muito bacana mesmo, resgatando para o pessoal que sei lá, perdeu o fio da meada e não conhece. Fala um pouco de como tu descobriste a obra dele, pode ser? Acompanhando quadrinhos nas bancas. Eu torcia muito pelos quadrinhos brasileiros. Nós não tínhamos muitos lançamentos na época, 69, 70, assim, de personagens feitos no Brasil, né? Eram coisas esporádicas. E aí, em 1969, é lançado o personagem O Judoca. 69, nacional, personagem brasileiro. Os seis primeiros números foi com um personagem obscuro dos Estados Unidos, chamado Judô Marcha, e em 69 eles lançaram, no número 7, o Judoca, com um desenho do Eduardo Barão. Foi em 69 Barão. Mesmo? Eu ignorantemente estava achando que era no começo de 70, então foi em 69 mesmo. 69. E em 1970 surge o FAF, o Floriano Hermeto de Almeida Filho, sim, ele pega o judoca e ele simplesmente não liga para o que aconteceu com o judoca, ele muda o judoca. Ele muda o conceito do personagem, ele muda as histórias e ele muda um pouco a feição até. A forma de contar as histórias, de uma forma super cinematográfica, quase como se fosse um storyboard, né? Exatamente. Uh-huh. Então, e se aproxima muito do estilo europeu de desenho. Uh-huh. E isso daí chamou a atenção, não é só meu, chamou a atenção de muita gente que gostava de quadrinhos, chamou a atenção porque era um desenho que ninguém conhecia e estava apresentando um trabalho de altíssimo nível com viés europeu. E de uma forma, até de certa forma, vou dizer, de uma forma meio autoral, né? Autoral, exatamente, autoral. Os desenhos dele me lembram um pouquinho, meio que uma mistura do Jim Steranko com um pouquinho até das séries em quadrinhos da Valentina. Exatamente. As mulheres lembram muito, né? Eric Sió, Valentina, isso. Realmente, e o Steranko. Ele para você ver, enquanto nas outras histórias ele ia resolver um problema no Maracanã, ou um roubo da lua, de uma peça da lua, uma coisa assim, ele coloca o judoca numa história internacional de um nazista fugitivo que estava no Brasil, né, escondido, e um agente israelense vem pro Brasil caçando esse nazista, e ele é morto esse agente israelense. Aí o judoca entra na história para pegar o nazista. Para solucionar tudo. É. Me fala um pouquinho assim, pulando agora, me fala um pouquinho da sua carreira em algumas das principais distribuidoras de filmes em videocassete no Brasil. Assim, né? Eu citei aqui algumas delas, né? Assim, desde Globo Vídeo, Herbert Richards Vídeo, Look Vídeo, Reserva Especial. Fala só um pouquinho assim, de forma, porque logo depois eu vou te perguntar daí sobre... muita gente não conecta com o nome daqui a pouco, Francisco Ucha, mas fez tanto sucesso em videocassete no Brasil, o resgate que o Francisco foi um dos capitaneou, diríamos assim, do National Kid, que eu quero daqui a pouco daí falar sobre National Kid no Brasil, tá? Então, não leva mal, vamos ver assim, como é que foi que começaste a trabalhar, fazer as capas, como é que era todo o projeto gráfico dos lançamentos em vídeo, é isso? Isso. O que aconteceu é que quando chegou o mercado de vídeo no Brasil, eu era apaixonado por cinema, falou, não, eu tenho que trabalhar nessa área. E aí consegui entrar no... Fiz os trabalhos para a Associação Brasileira de Empresas de Videocassete, alguma coisa, era esse o nome. E aí depois eu fiz uns outros freelancers, até que cheguei, apresentei um projeto para a Globo Vídeo de um jornal, Jornal da Globo Vídeo. Chegou a ter, acho que mais de 100 mil, teve uma circulação enorme esse jornal, 200 mil exemplares. Ah, 200 mil? 200 mil exemplares. Uau. Que a gente distribuiu para todas as videolocadoras da época. Uh-huh. Eu fui apresentar esse projeto para o Zelito Viana. Eu entrevistei o irmão do Chico Anísio, cineasta do Avaia Sede, vários filmes bem ele bons. Ele trabalhava na Globo Vídeo. Na época eu apresentei esse projeto para ele, esse projeto ficou lá percorrendo o caminho dele. Isso foi em dezembro, mais ou menos, e em fevereiro me chamaram para colocar o projeto no ar. Que legal. E aí eu comecei a trabalhar na Globo Vídeo, fazendo o jornal da Globo Vídeo. Tá. E da Globo Vídeo, pulando para, no caso, para Look Vídeo, quanto tempo durou e quanto tempo ficaste na Look Vídeo? Na Look Vídeo foi rápido, foi um pouco mais de um ano. Na Globo Vídeo, porque nessa época eu sempre trabalhei muito com freelancer, nunca dentro de uma empresa. Entendi. Então, na própria época que eu trabalhava na Globo Vídeo, eu prestava serviços para outras empresas, não do mercado de vídeo. Entendi. O mercado de vídeo era exclusivo. Tá. Aí eu fui para a Herbert Richards, da Globo Vídeo fui para a Herbert Richards, da Herbert Richards fui para a Look Filmes. Tá. Então isso deve ter demorado uns... Na Herbert Richards fiquei 3 anos, então deve ter demorado uns 4 anos, 5 anos. Depois teve Reserva Especial, Atlantis, Sato Company, né? Esses também são empresas pequenas. Na Atlantis eu fiz... Na Herbert Richards eu lancei o primeiro filme de realidade, que falava de realidade virtual, que é o Passageiro do Futuro. Sim, só um pouquinho, eu estava falando do Law Manor Man, aquele, né? Exatamente. Isso, exatamente. Tá, eu sei, com Pierce Brosnan, até, Pierce Brosnan e Jeff Fahey. Foi o 007 depois. Isso, Pierce Brosnan e Jeff Fahey, o Jeff Fahey até faz o Job. Que era aquele cara com problemas mentais que fica super inteligente para a realidade virtual. Me lembro. E aí, em seguida, quando eu saí da Look, fui direto para comecei a trabalhar na Atlantis e na Sato Company. Tá, e mesma coisa, agora estou vendo ali, já que citaste a Sato Company, me fala um pouquinho da tua relação, pode até voltar no tempo, falar de criança, com o National Kid e dessa oportunidade, como é que veio essa ideia de vamos lançar, que tem um público que não vê há muito tempo, sei lá, National Kid, e vai querer, e vai ter um mercado. Como é que foi esse processo de se convencer? National Kid, isso. Ele era um personagem icônico. Uh-huh. Na época que a gente era criança, era ele e o Super-Homem, se rivalizavam os dois. Então, um voava com o braço aberto, feito uma coisa, e o outro voava com o braço esticado. Aham. Então, cada um tinha o seu, Obrigado. Não, é mais bonito a Bézia, é coisa de criança. Como, como então, os japoneses chamam de National Kid, né? É, exatamente. National Kid. Então, assim, o National Kid, ele ganhou uma enorme presença no Brasil, E essa presença só fez ficar mais forte quando, depois de que acabou a série, não se reprisou mais, porque pegou fogo e se perderam os filmes, se perderam, né, no incêndio. Porque versões posteriores, quer dizer, versões, entre aspas, versões, né, outros heróis japoneses, Ultraman, Uru Toraman, né, Ultra Seven, eles aí tiveram bastante reprises, né, mas o National Kid estava só na memória, não. Né? Exatamente, o National Kid não. E isso ficou represado na memória das pessoas. Claro. Então, quando eu soube que a Sato já estava saindo da Lua, soube que a Sato ia lançar, a Sato tinha comprado os direitos do National Kid, eu liguei para o Nelson Sato e falei... Eu quero lançar esse filme. Que legal. Quero lançar essa série. E quando é que foi isso, querido? Você está aqui há uns 14 anos, mais ou menos? Uns 15 anos? 1993, se não me engano. Ah, faz tanto assim. Eu estava achando que era tipo 98, que eu me lembro... vendo os filmes, né? Eles contra os incas venusianos, a volta dele e tudo mais. Foram quantos filmes que foram lançados do National Kid? Você lembra quantas caixas? Foram lançadas 6 caixas com 3 séries. A última série não foi lançada em vídeo. Então, quando eu cheguei, o Sato me chamou para conversar, fui lá conversar com ele e falei, olha, eu lanço esse filme, você vai vender muito, só que eu quero carta branca. Aí falou, você tem carta branca. Uau. Aí, a partir daí, eu fiz todo o projeto de estrutura, de marketing, de assessoria de imprensa, fiz tudo isso e nós tivemos que fazer um trabalho de busca de informação, porque os japoneses não sabiam, não tinham informação, a gente teve que contratar desenhista para fazer as capas. Então, o Jaime Leão, o autor das duas primeiras capas, grande Antonino Omobono foi o autor de outras capas, então, e nós chamamos um fotógrafo para fazer o cartaz, então foi tudo assim, porque nós não recebemos absolutamente nada do Japão. É mesmo, mas assim, tu dirias que é porque eles não sei lá, não, nessa porção da história, digamos assim, da TV, no caso, eles não deram muito valor? Não, porque importante. National Kid não era importante lá. No Japão não é importante, é? Não é importante? Não, não é. Só no Brasil. Eles se espantaram quando a gente mostrou tanto interesse pelo National Kid. Proporcionalmente falando, é muito mais popular no Brasil do que no Japão? Sim, sim, sim. Uau, eu não sabia disso. Que legal. E me diz uma coisinha, querido. Fala então desse projeto lançando... tá super quentinho, assim, no ponto de a gente ter que pegar o livro com luva para não queimar os dedos, que está saindo do forno mesmo. Fala um pouco desse projeto agora, já que a gente está chegando ao final da entrevista. Fala assim, como é que foi esse trabalho todo basicamente de reconstituição do material do Floriano. Fala um pouco desse livro tão bacana aí. Então, eu conheci o Floriano já há algum tempo, né? Fiz uma entrevista com ele na época que eu era editor do jornal da ADI, da Associação Brasileira de Imprensa, e ele me perguntou, mas por que vocês querem fazer uma entrevista comigo? Ora, porque você é importante, você fez um trabalho bom, ele não sabia disso. Uau. E aí nós fizemos a entrevista, aí anos depois eu cheguei para ele e perguntei, vem cá, se eu conseguisse fazer um livro... com as histórias que você desenhou do judoca, você me autorizaria a fazer? Eu te autorizo tudo. Aí ele foi lá dentro, pegou os originais, as revistas do judoca com as histórias que ele publicou e me deu as revistas. Ele devia ter mais de uma, ele me deu uma de cada exemplar. Aí eu falei, então eu vou fazer esse livro. E era um livro em homenagem a ele. Não é um livro para ressaltar um judoca, é um livro para ressaltar um artista extraordinário. Exatamente, um resgate à carreira dele, os talentos Exatamente. Dele. Exatamente. E aí eu perguntei para ele se ele tinha os originais, ele falou que não tinha, aí eu falei, bom, então eu vou ter que digitalizar todas essas páginas, eram mais ou menos 145 páginas, uhum. e tratar cada página detalhadamente para que a gente consiga fazer uma coisa que possa ser impressa de uma maneira decente. E que fosse fiel, obviamente, à criação dele, né? Exatamente. Uhum. E aí eu ainda não vi o livro, o livro já está impresso, terminou hoje, já foi entregue para a editora, eu ainda não vi o livro, vou ver amanhã. Uau, então está mais que quente então a coisa. Exatamente. Eu estou muito curioso para ver como é que ficou o meu trabalho, mas eu acho que ficou muito interessante. O Arthur Weck, que é parceiro, né, no lançamento. Entrevistamos o Arthur Weck há uns 2 anos. Uhum. Desse lançamento, ele falou que o livro está lindo. Então, eu acredito. Que maravilha. Fala do lançamento. Quando é que vai ser esse lançamento? É dia 29, é isso? Não, são 3 lançamentos. O primeiro lançamento vai ser no Rio de Janeiro, agora neste sábado, agora dia 17, na Brooks Livraria, que fica no Espaço Itaú de Cinema, em Botafogo. Esse lançamento é no sábado à tarde, a partir das 4 horas da tarde. Vai estar lá o Floriano Hermeto, eu estarei lá e grandes amigos estarão lá. O segundo lançamento, fala do segundo e depois do terceiro. O segundo lançamento será em São Paulo, no Museu da Imagem do Som. Está abrindo hoje, eu estou no Museu da Imagem do Som nesse momento. Está abrindo a exposição Quadrinhos, que é uma super exposição criada pelo Ivan, que fala de tudo de quadrinhos aqui. E o judoca é um dos pontos dessa exposição. Essa exposição abre para o público amanhã e no dia 29... Agora é 29 de novembro, agora, é uma quinta-feira, a partir das 7 horas da noite, nós vamos fazer o lançamento aqui. O Floriano também estará presente. Museu. Oi? Também no museu? Também no museu. Vai ser no Museu da Imagem e do Som. Tá. E assim, para o pessoal, né? Eu estou em outro estado, no caso, se o pessoal que não puder ir, como é que faz para achar isso? Tem algum blog, ou a pessoa digita o judoca com... o judoca é com K, para quem não está vendo, e o judoca por F de Fernando, H-A-F, né? Na verdade, isso. É por causa do nome do Floriano Hermeto. Floriano Hermeto de Almeida Filho. Isso. Como é que a pessoa faz para achar, não podendo, no caso... Né? Por favor, quem estiver perto aí, por favor, em São Paulo ou no Rio, por favor, faça o possível para chegar. Mas quem não puder, como é que faz para encontrar quando o livro tiver, o livro vai estar disponibilizado nas livrarias? Nas boas casas do ramo, como é que funciona? A partir de amanhã está na Comics, que é uma das melhores lojas de comic books do Brasil, comics.com.br. Já está também na loja da AVEC Editora e estará na próxima semana no Amazon também. No caso, a editora é AVEC, né? A-V-E-C, ou seja, com em francês. AVEC. AVEC. Querido, muito obrigado, desculpa aí, quer dizer, a gente tinha acertado, mas teve esse lance aí do trânsito. Peço desculpa pelo atraso. Não, querido, eu quero te agradecer de coração por vir e falar com a gente, tá? É uma honra falar contigo, tá bom? Muito obrigado, Marco. Um grande abraço, querido. Um grande abraço. Tchau. Um abraço a todos que estão ouvindo. Muito obrigado, querido, um abração. Marco Antônio, oi. Fala bem o menino, hein? Hã? Fala bem o menino. Pois é, o Frescu já está há anos adorando os quadrinhos nacionais e entende muito do assunto mesmo. Agradeço a força aí para a gente ter... Eu fui um leitor compulsivo de quadrinhos, viu? É mesmo? Foi. Eu tinha tudo que você possa pensar. Tudo. E gastava tua família gastava muito, então, sustentando esse teu vício? Muito. É uma maravilha, né? Porque eu comprava absolutamente tudo que você possa ter, Flecha Ligeira, Zorro, não sei o quê, comprava tudo. Não, é maravilhoso. O brabo que acontece com muita gente é de daqui a pouco não ter guardado, né? Porque eu vou te contar muito dessas coisas aí, o que valeria de dinheiro hoje, né? Então a gente fica com uma relação, assim, a gente fica com uma relação afetiva, né? Com um afeto, mas daqui a pouco, né, de tanto se mudar, a gente acaba perdendo. Mas eu acho que dá para dizer não, que não tem. Não, tem coisa pior, é aquele desgraçado que fala, empresta para mim, depois eu te devolvo. Olha, eu tinha amigo nos Estados Unidos, montante de gente que não emprestava nem disco por causa disso. Não emprestava mesmo, né? Não só porque arranhava, mas não emprestava mesmo. E tanto que o cara até hoje tem a coleção intacta, né? Porque não deixava sair da porta de casa. Eu tenho uma coleção enorme de vinil, de CD e de DVD, mas também não sai nenhum. Ah, não sai nenhum, né? Nenhum. O brabo é que, sem querer ficar difamando ninguém, a gente não está sendo específico, mas não adianta, né? Isso não é se emprestar, acontece isso, né? Acontece, daí a pessoa vai ficando com essas coleções desfalcadas e depois para achar... Não, você não acha incrível. Mais. E depois você responder um processo por lesão corporal por homicídio é triste, viu? Vamos lá para os anos... Era o 70, né? Vamos embora. Vamos lá, por favor. Marco Antônio. Tá, essa canção aí de 79, o nome é Losing Out on Love, ou seja, Perdendo no Campo do Amor, o nome do cantor Randy Van Warmer ou Van Warmer, pode pronunciar das duas formas. O maior hit da carreira dele foi Just When I Needed You Most, que é uma canção também de 79, como a canção que eu já vi na íntegra. Just When I Needed You Most, a gente vai ouvir daqui a pouco um trecho, o pessoal vai reconhecer, já que a Losing Out on Love, que a gente tocou aqui, é desconhecida. Falar um pouco dele. O nome de batismo, Randall Van Warmer, ou Warmer, nasceu no Colorado em 1955, faleceu aos 48 anos de idade em Seattle, em Washington, no ano de 2004, de leucemia. A cantora já vai ouvir um trechinho de Just When I Needed the Most, que quer dizer exatamente quando eu mais precisava de você. Está basicamente contando que ficou desamparado no momento que ele mais precisava da pessoa. Chegou ao 8º lugar nas paradas do Reino Unido e em 4º lugar na Billboard Top 100. Ele começou como letrista de banda country e ele disse até que a inspiração para a canção que a gente vai ver um trechinho daqui a pouco, Just When I Needed the Most, teve a ver com ele indo, se mudando com a mãe viúva para Cornwall, na Inglaterra. Morou um tempo lá. Ele pode ser ouvido em trilhas como Private Lessons, no Brasil era uma professora muito especial, comédia teen, comédia adolescente americana, sobre iniciação sexual, estrelada pela holandesa Silvia Christel. Só que olha essa piração, o filme fez alto sucesso, mas depois não teve muita carreira, sabe por quê? Porque foi revelado que a Silvia Christel estava no filme ali, era as cenas de sexo, as cenas de nudez, era com uma dublê de corpo. E ela também até era meio indignada com esse lance do filme, que ela disse que fez algumas cenas e daqui a pouco, quando foi ver o filme, tinha um monte de close de seio ali que não era dela. Também, num seriado que tu gosta, eu também, Chips. Opa! O Randy Van Orman tem canção, e num recente com Kevin Spacey, o sumido, né, Kevin Spacey, uma comédia sobre criminosos, criminosos assim, como é que pode dizer assim, de bom coração, chamado Um Criminoso Decente. O Randy Van Orman, acho um cara de, mega, mega talentoso, também, a carreira dele, ele fez muito sucesso também na Austrália e também por toda a Ásia. Vamos ouvir um trechinho, por favor, do Just When I Needed the Most. You packed in the morning, I stared out the window and I struggled for something to say. You left in the rain without closing the door. I didn't stand in your way. Now I miss you more than I missed you before, and now where I'll find comfort, God knows. Minha taxa de glicose subiu a números inimagináveis agora. Olha, essa canção, eu me lembro, João, eu me lembro tirando moça pra dançar em reunião dançante de pirralhinho, e eu me lembro a minha cabeça na altura do umbigo dela, eu sou bem mais alta dançando. Essa canção fez muito sucesso, né? Just When I Needed the Most. Eu gosto, mas o João, obviamente, como ele tem que. Ele, de vez em quando, ele libera esse lado assim, de coração, não felpudo. Mas volta e meia, acho que ele pensa assim: não, só um pouquinho, eu não vou poder dar crédito. Não, isso é um porre mesmo, meu. A minha glicemia vai para os infernos, chega a 700 miligramas, viu? Lá em cima, então, em cima. Quase, eu quase entro em coma diabético. Vamos então passar para os anos 80. Vamos ver se eu consigo abaixar a diabetes. Por favor. Melhorou. My nerves are breaking. The lying feeling's coming through. And I'm lonely. And I'm on my own again. Yes, I'm lonely. And I'm on my own again. Já baixou um pouquinho a taxa. Um pouquinho. Essa canção de 84, eu gosto bastante, o nome é Lonely, ou seja, solitário. Ele estava falando basicamente, o cantor é o Julian Lennon, ele estava falando basicamente, né, de não interessa o que ele faça, onde ele vai, ele está sempre sentindo só. Um dos maiores hits da carreira dele foi a canção Valot, que é de 84, também no mesmo ano. A gente vai ver daqui a pouco um trechinho, mas falar um pouco dele, né? John Charles Julian Lennon, nome dele de batismo. Ele nasceu em Liverpool, 8 de abril de 63, está vivo, graças a Deus. Cantor, compositor, fotógrafo, filantropo, primogênito do ex-Beatle John Lennon, filho do músico com a primeira esposa, Cynthia Powell. Bom, pelo menos isso, né? Porque o outro, porra, teve que deixar uma semana na gaiola. Como ele não latiu e não miou, registraram porque era gente. A voz dele, é incrível como eu acho a voz dele parecida, parece, né, com a do pai. Parece, né? Parece. Ele fez 21 anos quando essa canção estava sendo lançada, a Valot, que a gente vai ouvir agora, e na época ele gravou esse disco, ele tinha 20 anos. Ele fez sucesso nas paradas de todo o planeta com a canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, um trechinho. A gente, para variar, na íntegra tocou uma música que tinha que desencavar, assim, que é uma música que eu considero injustamente desconhecida. Vale dizer que a canção Hey Jude, senão eu não curto essa canção, é uma canção clássica, mas eu acho um sacal, foi inspirada nele. É da dupla Lennon e McCartney, e o John Lennon, na verdade, quis fazer uma música de consolo pro filho, né, pro John Lennon, já que ele estava se divorciando. Até o nome original da canção era para ser Hey Jules, que era o apelido do Julian Lennon. Mas a dupla Paul McCartney e John Lennon, eles acharam que o nome Jules ia ser difícil de pronunciar em países que não tivessem língua inglesa. Então eles, não, a língua inglesa não fosse a primeira língua. Então eles mudaram para Hey Jude. O Julian Lennon, umas três vezes falou demais, digamos assim, para jornalistas, né? E revelou um troço que, na opinião dele, ele até se queimou com muita gente, porque ele disse que achava o pai dele basicamente um cara hipócrita por pregar amor direto assim e meio que não tá nem aí pros filhos. No que eu concordo com ele. Exatamente. E não vamos nem falar que lance todo, né? Não vamos entrar aqui no mérito, mas que lance de med, né? O mundo sem finanças, o mundo... Sim. E, né, tudo bem. Não vamos entrar nesse papo. Mas, né, quanto a compositor e, obviamente, como cantor, nota 10, mas tudo bem. Só sei que ele ficou bastante queimado de Julian Lennon quando, né, falou, ele disse que no final da vida do pai dele, eles estavam se dando até bem e tudo mais, só que ele meio que achava o pai meio que hipócrita. Ele também de vez em quando trabalha como ator, papéis pequenos. O papel no Brasil dele maior, assim, e é um papel pequenininho, é no filme Despedida em Las Vegas. Ele faz um papel pequenininho ali. Ele pode ser ouvido, o Julian Lennon, em trilhas de filmes. Tem um filme até que eu gosto bastante, não sei se te lembras, querido. É um filme com o Richard Dreyfuss chamado Mr. Holland, Adorável Professor. Lembro, sabe o filme? Assisti. Eu acho um filme bem bacana. Ele paquera a pieguice, assim, mas eu acho que ele se mantém nobre. Também tem um filme chamado Atração Irresistível, que era com Jude Law, também. E tem um game muito popular chamado Grand Theft Auto, ou Auto 5, que também tem canção do Julian Lennon. Vale dizer que ele teve dois clipes, inclusive o da canção que vai ver um trecho agora, Valot, dirigido pelo lendário, diretor que gosta, você gosta, o Sam Peckinpah, diretor de clássico, meu, Watch da Perança e do Comboio, que a gente já conversou, né, um filme que é mais popular até no Brasil que nos Estados Unidos. E olha só que inspiração. O Sam Peckinpah, que é um dos mestres da violência no cinema, estava super decadente, tinha se queimado muito por ter feito o filme Comboio. Ele totalmente, não é fofoquinha minha, isso é meio fato, tá? Totalmente cheirado, mas assim, totalmente multilouco. Então, as filmagens foram um maior atraso, disse que tinha que quebrar pau entre ele, a Ellie McGraw e o Chris Christopherson, e daí estava meio em baixa, veio nos anos 80 o Julian Lennon, né, querendo lançar videoclipe, e daí um empresário contratou por $10,000 o Sam Peckinpah para dirigir os dois clipes e ficar quieto, assim, ficar quieto. Então, diz assim que tinha mais gente atrás das câmeras, né, cuidando do Sam Peckinpah para ele não sair da linha. Que nunca se viu tanta gente assim em cima de um diretor, assim, tipo assim, respirando na nuca do cara pro cara se comportar. E os dois clipes são até bem assim, até caretinhas, mas diz que um pavor durante as filmagens era enorme, porque o Sam Peckinpah podia a qualquer hora dar uma de muito louco e também muita mitologia em cima das loucuras dele. Vamos tocar um trecho. Vamos, mas antes deixa eu perguntar o seguinte para você. Uh-huh. Um filme que eu me lembro, você lembra de Encurralado? Claro, do Spielberg. Exatamente. Foi pra TV. Uh-huh. É, nunca mais passaram esse filme em televisão. E eu acho que aquele filme... ele foi feito para TV... E era até com o McLeod, né? Era o Dennis Weaver. Exatamente. Eu acho aquele filme fantástico. Sabia que foi por esse... Foi por causa da direção do Spielberg, que era bem jovem, no Encurralado, que ofereceram pra ele Tubarão. Ah, não sabia. Não sabia. Um baita filme, né? E super simples, né? E extremamente imitado, né? É, e um detalhe, né? É. Um suspense arrebatador. Sim, e tu não sabe porque o cara tá sendo perseguido, né, incansavelmente, é um lance assim como se fosse um organismo vivo, o caminhão perseguindo ele, né? É. Legal o link que fizeste, porque obviamente é cheio de caminhão, comboio. É. Do seu tempo, vai dar tudo a ver. Vamos tocar um trechinho do Valota? Vamos lá. De 84? Vamos lá, Fufunha. Sitting on the doorstep of the house again to fall. Você sabe o que, que eu não me conformo, Marco Antônio? Ele ter deixado a Cíntia para ficar com a Yoko Ono, não dá para entender, viu? Ah, por favor, né, querido? Olha, e aí eu sei que o Julian Lennon também teve que processar, né, Yoko e tudo mais para ficar com um pedacinho aqui, tinha direito como filho, né? Sim. E teve que processar aí, nunca revelaram assim, especificamente quanto é que foi, parece que foi uma bolada bem boa, mas assim, diz que a Yoko, né, que a gente sabe, por mais gente que tenha, que curte a Yoko, a gente tem que reconhecer que ela até hoje nem fatura, né, mega grana com isso. E vai dizer uma coisa, muita gente não sabe, mas ela... É milionária. Sim, e ela teve vários casamentos depois, e o pessoal meio que olha com uma eterna viúva do John Lennon, ela já casou algumas vezes depois. Né? Exatamente. Então, é discutível. Mas agradeço a força, agradeço aí, ainda tá ouvindo o Francisco Ucha, o Fufu, o Igreja Fufunha, e aos ouvintes, tá aí até quinta-feira. Até então, quinta, um abraço para você. Abraço, obrigado de novo, viu? Tchau, querido. Tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição de O Marco de Hoje, com Marco Antônio Santos Freitas, mesa de som de Jair Fufunha Barbosa, gerência de tecnologia da informação Marcelo Tibério, coordenação de rede Albert Martin. Apresentação, João Alckmin. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman e eu agradeço o Calixto que está conosco aqui hoje e quero convidar vocês para estarem amanhã às 8 horas da manhã no Prime Time e também acessarem a página da Showtime e lá o YouTube que já está sendo ativado pelo Calixto. Um grande abraço, boa noite Brasil, boa noite mundo.